Cheiro 2. Alice Walker, A Cor Púrpura. A tradução de Tânia Ganho. Para o espírito, sem a ajuda do qual nem este livro nem eu teríamos sido escritos. Ensina-me a fazer como tu. Ensina-me a fazê-lo. Stevie Wonder. Nota da tradutora. Em A Cor Púrpura, Alice Walker utiliza o chamado inglês afro-americano ou Black English para dar voz à personagem Sally, menina negra de uma família pobre do sul rural dos Estados Unidos, que foi obrigada a abandonar os estudos e, por conseguinte, não domina corretamente a escrita e o inglês padrão ou normativo, American Standard English, para dar voz a Nettie, a irmã mais nova que pôde prosseguir os estudos e se torna missionária. O romance oscila, assim, entre dois níveis de linguagem muito diferentes. Um pautado pelas marcas de oralidade da comunidade negra rural e pelos erros de quem teve pouca instrução primária, e o outro regido pelas normas rígidas da língua, que é, neste contexto, assumidamente a língua do colonizador. Dos ingleses que colonizaram os Estados Unidos da América e dos missionários que espalhavam a suposta palavra de Deus em África. Traduzir um romance que apresenta uma tal riqueza e complexidade linguística constituiu um enorme e por vezes desesperante desafio, sobretudo na ausência de um equivalente generalizado e inequívoco do Black English em português. Ao ler Luanda, de José Luandino Vieira, encontrei uma linguagem que apresenta muitos pontos de contacto com a escrita do Walker, sobretudo no seu desejo de dar voz àqueles que não tinham voz, como disse o escritor angolano numa entrevista ao Jornal de Letras. Assim sendo, optei por me servir de algumas marcas de oralidade, estruturas morfossintáticas e léxico do português de Angola, muito influenciado pelas línguas bantas, em especial pelo quimbundo, na tradução de A Cor Púrpura. Ciente, porém, de que este trabalho de adaptação será naturalmente discutível. A tradução tenta também espelhar os erros ortográficos que permeiam todo o texto original. Em linhas gerais, Walker desvia-se do inglês padrão na conjugação dos verbos, na concordância entre o sujeito e a forma verbal, she, say, nos plurais dos substantivos, two men's, peoples, no uso da dupla negativa, she ain't never no good, no uso dos pronomes, us, em vez de we, they, em vez de there, na elisão de preposições, he grab hold of my titties, na passagem do discurso indireto para o discurso direto, na ortografia, na escrita fonética, asked em vez de ask, tuberculosis em vez de tuberculosis, pontualmente recorre a vocabulário típico do sul rural dos Estados Unidos, natty, cornrowed, grit, clever, hent. Em Luanda, Luandino Vieira usa estratégias muito semelhantes, que reproduzi na medida do possível nesta tradução. O uso do indicativo, em vez do conjuntivo, a variação pronominal, tu, você, na mesma oração, você és, o menino foste, a formação dos plurais sob influência do quimbundo, que marca o plural por meio de prefixos, o que faz com que os falantes angolanos de português confundam o artigo definido com um prefixo. As criança, os menino, o uso não normativo dos pronomes de complemento direto ou indireto, lhe prendem, lhe vi. A elisão de artigos, preposições e conjunções continuou a varrer, andei procurar, estava a cair, estou a procurar, começou a roer. Parece... É uma criança, o recurso a regionalismos do português de África, cubata, mata-bicho, casumbi, diamba, pópilas. Este exercício de tradução, arriscado e controverso, teve por intuito destruir a pacatez de leitura, subvertendo a norma comunicativa do português padrão de Lisboa, como diz Pires Laranjeira, a propósito da escrita de Luanda, e não criar uma caricatura racista dos falantes lusófonos de origem africana, acusação de que, infelizmente, a própria Alice Walker foi alvo a quando da publicação de A Cor Púrpura. Prefácio. Sejam quais forem as interpretações a que A Cor Púrpura tem sido sujeita desde que foi publicada, para mim continua a ser uma obra teológica que examina a viagem de regresso do religioso ao espiritual que eu, antes de escrever, passei grande parte da minha vida adulta a tentar evitar, tendo reconhecido em mim, aos 11 anos, uma veneradora da natureza, porque o meu espírito teimava em vaguear janela fora, ao encontro das árvores e do vento, durante os sermões dominicais, não percebia porque é que, uma vez liberta, me deveria preocupar com as questões religiosas. Pensei que um livro que começa com as palavras "Querido Deus" fosse imediatamente identificado como um texto acerca do desejo de encontrar o antepassado supremo e receber resposta dele. Talvez seja um sinal dos tempos o facto de raramente isso ter acontecido, ou talvez tenha sido a transformação pagã de Deus, de supremacista masculino, patriarcal, em árvores, estrelas, vento e tudo o resto, aquilo que camuflou, para muitos leitores, o propósito do livro. Explorar o caminho difícil de uma pessoa que começa a vida como prisioneira espiritual, mas que, graças à sua coragem e com a ajuda de terceiros, se liberta e compreende que ela, tal como a natureza, é uma expressão radiante do divino, até então apreendido como muito distante. Se é verdade que aquilo de que fugimos nos persegue, então a cor púrpura, uma cor que é sempre uma surpresa, mas que se encontra em toda a parte na natureza, foi o livro que me perseguiu enquanto eu estava sentada de costas para ele num campo, sem a palavra do grande mistério saindo de um sermão dominical ou de qualquer boca humana, ali a ouvi e a vi, movendo-se com toda a beleza pelas colinas relevadas. Ninguém está imune à possibilidade de estabelecer uma ligação consciente com o Todo Supremo, nem os pobres, nem os sofredores, nem o escritor sentado no campo ao ar livre. Foi neste livro que consegui exprimir uma nova consciência espiritual, um renascer que me levou de volta aos sentimentos fortes de unidade e harmonia que me dei conta de já ter sentido e tomado como dado adquirido em criança. Uma oportunidade, tanto para mim como para a Sally, a personagem principal, de encontrar o que está para lá da compreensão humana, mas não para lá do amor, e dizer: vejo-te e ouço-te claramente, grande mistério, agora que já estou à espera de te ver e ouvir onde quer que eu esteja, que é o lugar certo. É bom que tu nunca conte para ninguém, senão Deus. Era a morte da tua mãezinha. Querido Deus, tenho 14 anos. Sou, eu sempre fui bem comportada. Talvez tu pode me dar um sinal para explicar que está a me acontecer. Na primavera passada, depois do bebê Luxus nascer, lhes ouvi brigar. Ele lhe puxou pelo braço. Ela disse: ainda é muito cedo, Fonso, não estou bem. Ele acabou por lhe deixar em paz. Uma semana depois, lá começou ele outra vez lhe puxar pelo braço. Ela disse, Ná, nem penses. Tu não vê que estou meia morta com tanto filho? Ela foi no médico da irmã, em Mâcon. Me deixou cuidando dos outros. Ele nunca disse nada amável para mim. Disse só, tu vais fazer o que a tua mãe não quis. Primeiro encostou o coiso dele na minha anca e lhe esfregou em mim. Depois meteu as mãos na minha maminha. A seguir enfiou o coiso dentro da minha xoxota. Como doeu, gritei. Ele começou a me esganar, dizendo, é bom que tu cala a boca e te habitue. Mas eu nunca habituei-me. E agora fico enjoada sempre que sou eu a cozinhar. A minha mãezinha está arralada com eu. Anda sempre me observando. Está feliz porque ele lhe trata bem agora. Mas está tão doente que não deve durar muito. Querido Deus, a minha mãezinha morreu. Morreu aos gritos e palavrão. Gritou com eu. Me cobriu de palavrão. Estou de barriga. Não consigo me mexer depressa. Quando volto do poço, a água está quente. Quando arranjo o tabuleiro, a comida já está fria. Quando todos os meninos estão prontos para a escola, é hora do almoço. Ele não dizia nada. Ficou sentado junto da cama, de mão dada com ela, a chorar, a dizer, não me deixa. Não vai embora. Ela me perguntou sobre o primeiro. De quem é? Eu disse, de Deus. Eu não conheço outro homem, nem sabia que dizer. Quando começou-me a doer e depois a barriga se pôs a mexer e o bebê saiu da minha xoxota a morder o punho, fiquei azamboada. Ninguém veio nos ver. Ela ficou mais e mais pior. No fim, perguntou, onde está o bebê? Eu disse, Deus levou. Mas ele é que levou o bebê. Ele levou o bebê quando eu estava a dormir. Matou ele no mato. Mata este também, se puder. Querido Deus, ele me trata como se já não pode me ver na frente. Diz que sou o demo e só apronto a geneira. Levou o meu segundo bebé, um menino desta vez. Mas acho que não lhe matou. Acho que lhe vendeu para um casal de Monticello. Tenho o peito a pingar leite. Ele diz, porquê é que tu não está decente? Veste qualquer coisa. Mas eu veste o quê? Não tenho nada. Tomara ele arranje uma mulher para casar. Eu vê ele olhar para a minha maninha. Ela tem medo. Mas eu digo para ela, eu tomo conta de ti, com a ajuda de Deus. Querido Deus, ele trouxe para casa uma pequena da zona de Grey. Deve ter a minha idade. Mas ele escasou. Ele não sai de cima dela. Ela anda pela casa como se nem percebe o que lhe aconteceu. Acho que ela pensou que lhe amava. Mas ele tem tanto filho em casa e todos a precisar de alguma coisa. A minha maninha, Nettie, arranjou namoro com um homem quase na mesma situação que o nosso pai. A mulher dele também morreu. O amante lhe matou quando ela voltava da igreja. Mas ele tem só 3 filhos. Viu a Nete na igreja e agora todo domingo, no fim do dia, lá vem o sou. Eu diz à Nete para não largar o estudo. Ela não entende o que é cuidar de filhos que nem são nossos. É ver o que aconteceu para a mãezinha. Querido Deus, hoje ele me deu uma surra porque diz que eu piscou o olho para um rapaz na igreja. Talvez tenha-me entrado alguma coisa dentro da vista. Mas eu não pisco o olho para ninguém, nem olho para os homens, juro que é verdade. Para as mulheres, olho, porque não tenho medo delas. Como a minha mãezinha gritou comigo, tu deve pensar que ainda estou zangada com ela. Mas não estou. Eu tinha pena da mãezinha. Ela quis tanto acreditar na história dele que isso lhe matou. Às vezes ainda apanho ele a olhar para a Nete, mas me meto sempre na frente. Agora eu digo para ela casar com o Sou. Não explico porquê. Digo, casa com ele, Nete, e tenta ter pelo menos um ano bom na vida. No fim de um ano, sei que ela vai ficar de barriga. Mas eu, nunca mais. Uma pequena da igreja diz, uma mulher fica de barriga se deita sangue todos os meses. Eu já não deito sangue. Querido Deus, o Sou finalmente pediu a mão de Nete em casamento, mas ele não deixa ela ir. Diz que é nova demais, sem experiência. Diz que o Sou já tem filho de sobra. Além disso, e o escândalo a mulher dele causou quando lhe mataram? E a história que ele ouviu contar sobre Shug Avery? Então e isso? Perguntei para a nossa nova mãe que conversa era essa de Shug Avery. O que é? Perguntei. Ela não sabia, mas disse, ia descobrir. Fez mais que isso. Arranjou um retrato. O primeiro retrato de uma pessoa de verdade que eu já vi na vida. Disse que o Sou tirou não sei quê da carteira para mostrar para o meu pai e o retrato caiu para baixo da mesa. Shug Avery era uma mulher. A mulher mais linda que eu já vi na vida. Mais bonita que a minha mãezinha. 10 mil vezes mais bonita que eu. Vi ela com uma pele, as bochechas pintadas, o cabelo num rabo de cavalo, sorrindo com o pé apoiado no automóvel de alguém, mas com um olhar sério, um bocado triste. Pedi para ela dar-me o retrato. Passei a noite toda a olhar para ele. E agora, quando sonho, sonho com a Shug Avery. Nota. Shug é a primeira sílaba de sugar, açúcar. Sugar babe era uma expressão afetuosa usada para designar uma negra cantora de blues. Fim de nota. Está vestida a matar, a dançar às voltas e a rir. Querido Deus, pedi para ele usar eu, em vez da Nete, enquanto a nossa nova mãe está doente. Mas ele perguntou que conversa era aquela. Eu lhe disse que podia me embelezar. Fui no meu quarto e saí de lá com rabo de cavalo, plumas e um sapato alto da nossa nova mãe. Ele me deu uma surra por eu vestir-me como uma pega, mas me saltou para cima na mesma. O Sou apareceu nessa noite. Eu estava na cama chorar. A Nete finalmente viu as coisas clara como elas são. A nossa nova mãe também. Se meteu no quarto a chorar. A Nete cuidou primeiro de uma e depois da outra. Teve tanto medo, foi lá para fora vomitar, mas não na frente da casa onde estavam os dois homens. O Sou disse, bom, espero que tenha mudado as ideias. Ele disse, não mudei. O Sou disse, pois olhe que os meus filhinhos estão precisados de uma mãe. Bom, disse ele muito devagar, eu não posso lhe dar a Nete. É nova demais. Não sabe nada da vida, só o que nós diz para ela. Além do mais, quero que ela continue os estudos para ser professora. Mas posso lhe dar a Sally. Ainda por cima é mais velha. Devia casar primeiro. Já não é pura, mas isso já você deve ter adivinhado. Ela já pariu 2 vezes. Mas você não precisas de uma mulher pura. Eu arranjei uma pura para mim e ela está sempre doente. Cuspiu por cima da varanda. Os meninos lhe enervam. Não cozinha grande coisa e já está de barriga. O sou não disse nada. Eu parei de chorar. Tal foi o espanto. Ela é feia, disse ele, mas está habituada a trabalhar. E é limpa. E Deus secou ela. Você pode lhe fazer tudo o que quer, que não vai ter mais boca para alimentar nem vestir. O sou continuou sem dizer nada. Peguei no retrato da Shag Avery, olhei para os olhos dela. Os olhos dela disseram: é, a vida é assim às vezes. A verdade, disse ele, é que tenho que me livrar dela. Está velha demais para viver cá na casa. E é má influência para as minhas, outra menina. Ela pode levar o enxoval. E também pode ficar com a vaca que ela cria no fundo do corral. Mas com a Nettie, nem pensar. Nem agora, nem nunca. O sou falou finalmente. Tossiu. Eu nunca olhei para essa com olhos de ver, disse ele. Pois da próxima vez que você vens na minha casa, podes ver ela. É feia. Nem parece da mesma família que a Nettie. Mas vai dar uma esposa melhor. Também não é esperta, e vou ser honesto. Você vais ter que lhe vigiar, senão ela dá tudo que você tens na casa. Mas é capaz de trabalhar como um homem. O sou disse, quantos anos ela tem? E ele respondeu, quase 20. E mais uma coisa, ela é mentirosa. Querido Deus, ele levou a primavera toda, de março até junho, a decidir ficar com eu. Eu só pensava na Nettie, que ela podia viver com nós se eu casava com ele. E se ele continuava tão apaixonado por ela, eu podia arranjar uma maneira de nós duas fugir. Nós temos estudado muito pelos livros da Nettie, por causa, nós sabe, que é preciso ser esperta para safar-se. Sei que não sou bonita nem esperta como a Nettie, mas ela diz que não sou burra. A Nettie explicou que, para lembrar quem descobriu a América, só precisa pensar em pombo, porque Colombo parece com pombo. Aprendi tudo sobre Colombo no primeiro ano, mas, pelo visto, foi a primeira coisa que esqueci. Ela diz, ele veio para cá nos barcos chamado Ninha, Pinta e Santa Maria. Os índios lhe tratou tão bem que Colombo obrigou um bando deles a voltar para a sua terra para serem criados da rainha. Mas é difícil pensar com esta história do casamento com o sou a pairar por cima da minha cabeça. A primeira vez que eu ficou de barriga, o pai me tirou da escola. Não se importou nada que eu adorava a escola. A Nettie ficou parada no portão, me agarrando na mão com força. Eu estava toda vestida para o meu primeiro dia. Tu é burra demais para continuar na escola, disse o pai. A Nettie é a esperta da casa. Mas pai, disse a Nettie a chorar, a Sally também é esperta. Até a menina Beasley disse que é. A Nettie adora a menina Beasley. Acha que não há ninguém no mundo como ela. O pai disse, quem é que dá ouvidos para o que a Eddie Beasley diz? Ela fala tanto que homem nenhum quis ela. Foi derivado disso, teve que trabalhar na escola. Ele continuou a limpar a espingarda sem levantar a cabeça. Um bocado depois, um bando de homens branco atravessou o quintal. Também tinham espingardas. O pai se levantou e seguiu eles. Passei o resto da semana a vomitar e a arranjar caça. Mas a Nettie não desistiu. Quando dei por mim, a menina Beasley estava na nossa casa a tentar convencer o pai. Disse que era professora há muito tempo e nunca conheceu ninguém com tanta vontade de aprender como eu e a Nettie. Mas quando o pai me chamou e ela pôs os olhos no meu vestido, todo perreado na barriga, parou de falar e foi embora. A Nete continuou sem perceber e eu também não. A única coisa que nós via é que eu estava sempre enjoada e gorda. Às vezes sinto mal, porque a Nete já tem mais estudos que eu. Mas parece tudo que ela diz entra-me por um ouvido e sai pelo outro. Ela tenta-me explicar que a Terra não é chata. E eu digo, pois, como se entendo do assunto. Nunca digo que parece-me toda chata. Um dia, o sol aparece finalmente na nossa casa com ar exausto. A mulher que lhe ajudava foi embora. A mãezinha dele disse, chega. E ele diz, deixe eu ver ela outra vez. O pai me chama. Sally, diz ele, como se não era nada. O sol quer lhe ver melhor. Paro junto da porta. O sol me bate nos olhos. Ele continua em cima do cavalo. Me tira as medidas de alto a baixo. O pai faz barulho com o jornal. Chega aqui, que ele não morde, diz. Me abeiro dos degraus, mas não demais, porque tenho medo do cavalo. Vira-te, diz o pai. Viro. Um dos meus mano aproxima. Acho que foi o Luxus, gordo e brincalhão, sempre a mastigar qualquer coisa. E ele diz, para que estás a fazer isso? O pai responde, a tua irmã está a pensar casar. Não significou nada para ele. Me puxa pela ponta do vestido e pergunta se pode comer doce de amora da despensa. E eu diz, podes. Ela tem jeito para crianças, diz o pai, fazendo ainda mais barulho a abrir o jornal. Nunca lhe ouvi dizer uma palavra torta para nenhum deles. O único problema é dar tudo o que eles pede. O sou, diz. E a vaca, sempre vem? E ele disse, a vaca é dela.